E aí, firmeza aí, velho? Vamos gravar a parada então aí, ó. Não, pera aí, Malê. Você quer me dar pança, é? Não, é eu que começo levando aí, doido. Olha só, fominha, manda ver. Se é pra zoar, eu tô na zoeira, é pra vadiar. Tô lá na esquina, só pra queimar o assalto. Esbaratinar na rima, boa fé. Sexta-feira, e nada desanima. E quando sereno cair, na cidade trama. E JK ou JI, da J pro Rio, só remi. Dos falante, o R&B, até quando o luar cair. Humildade é conquista, coloque meu nome na lista. Aqui não é capa de revista, mas nós tá lá pagando a vista. Enquanto o pilho queima a pista, o repórter maluco entrevista. No jogo ganha quem se arrisca, e o zoião de Lula nem pisca. Açaí pra lá, esqueci meu nome, eu tô de boa, sangue bom. Só de Lula some, açaí pra lá. Esquece meu nome, eu tô de boa, sangue bom. Só de Lula some. Fica uma ideia anti-drop, a serviço do hip hop. A don't stop, aqui o meu golpe. Mas não mate isso com o burão do pop. Eu quero é paz, irmão, a todos da quebra. Salve as favelas, e quem vive nela. Quem anda de boa não, não anda sozinho não. Caneco de vinho na mão, e a torcida do Mengão fazendo roll. A cidade é nossa, paz e liberdade, pode o louco gostar. Tomos aconchegos do morro, só tem os moleque louco aqui. Olha só quem vai colar também, velho tranquilo, chega aí. Sobe e desce das ruas do Agreste, pergunte a quem conhece da QD1 a QD7. Estremece no sobe e desce das ruas do Agreste, pergunte a quem conhece da QD1 a QD7. Estremece. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som, tipo um rap pop. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som, tomando um vinho bom. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som com os irmãos e sangue bom. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som, só mostrando que é bom. Só maluco chegando se pá na batida, mostrando que o rap é mais que uma vida. Quem é você pra falar mal de mim? Se pá, se eu vim aqui pra somar, divertir, bota fé. Sou black music, louca, pancada é forte. Quem faz barulho é vadio, revê se pode. Um dia desse por baixo, o mundão derrubou. Reveja só quem surgiu pra tocar o terror. Atividade pesada, a chapa tá preparada. Maluco pensa que sabe, mas não entende de nada. Vai subir ou descer, eu não tô nem aí. Eu falo sério e conspiro a ponto de explodir. A união prevalece, um, dois, drão, olha o teste. Refém do hip hop mesmo sou eu. Não se esquece, aqui a tribo tem moral e o povo contagia. Quando o vadio tá no palco, transmite só alegria. Eu vejo os loucos aí querendo tá no meu lugar. Sei que a chapa é forte, ninguém vai nos derrubar. E aí do DJ, valeu, gravou o som. Pode crer, moleque. Aí doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som, tipo um rap pop. Aí doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som, tomando um vinho bom. Aí doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som, com os irmãos e sangue bom. Aí doideira na zoeira, eu sou mais um, não tô na beira. Tô aí curtindo o som, só mostrando que é bom. Quebrada, meu irmão, é daquele jeito. Mesmo no rapper nacional, mas sempre suspeito. Apreciando na moral, tudo que eu tenho direito. Entre becos e vielas, esse é o lugar. Tem tudo que você quer, véi. Pode colar, não marca bobeira, sai da beira, cai pra dentro. Alegria, alto astral, entretenimento. Aqueles que dizem que aqui não há diversão, é vacilão, veja quanta opção. Nessa expansão territorial, aqui eu boto pra F com meu estilo radical. Pode bolar e acender, roda pra mim, vou dizer. Alternativa de lazer, só depende de você. Pipo no campo, na quadra, no fliperama. Brilhar na gelada, curtir na lombra, na loucura ou na zoeira. O que não pode opção pra ficar de bobeira. Da bobeira, vagabunda aí, ó. Se liga só. O vento vai, o vento vem. Olha lá quem vem também. Tipo um moleque doido na zoeira. Todo mundo quem é quem. Bota fé, gira o mundo aqui sem gambé. Passa o copo que eu vou na fé. Tá de louco que é o que é. Diz aê, Manoel. Fogo, chapo, coco, vou que vou. Tudo no papel. Humildade louca, assim que eu sou. Gosto de curtir, unir com os irmãos. Vindo aqui, firmeza. Se tu quer vir, então chega aí que a serva tá na mesa. Olha só, ó. Vou ficar de boa que é melhor. Tipo sem pé, ó. Você tem daqui, eu sei de cor. Eis aqui, meu lar. Favela é meu lugar. Se quer vir, pode. pode chegar. Onde for é só respeitar. Daqui pra lá é mó zoeira. Acorda sangue bom, vai de louca e pauleira, pode crer. Parabéns pelo vai som. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um noto na beira. Tô aí curtindo o som, jogo um rap bom. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um noto na beira. Tô aí curtindo o som, tomando um vinho bom. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um noto na beira. Tô aí curtindo o som, com os irmãos e sangue bom. Vai doideira na zoeira, eu sou mais um noto na beira. Tô aí curtindo o som, só mostrando que é bom. Maluco chegando se pá na batida, mostrando que o rap é mais que uma vida, haha.